decore suas fotos pra não querer ligar. Ah, eu vou dar um tempo de perguntar seus amigos como anda, como você tá, o que cê tá fazendo. E se alguém me fala de você, não quero mais saber. Pra não querer ligar, ah, eu vou dar um tempo de perguntar seus amigos como anda, como você tá, o que cê tá fazendo. E se alguém me fala de você, não quero mais saber.